Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou. Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como um manancial no meu interior, com Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado. Espírito, flua está.